No espelho vejo a sombra, o sonho que insiste em ficar. Caminhos difíceis à vista, mas eu vou me levantar. Almas são a liberdade em cada passo que eu dou. Apesar de tudo, ainda é você a força que me mostrou. A tempestade pode vir, mas meu coração vai pulsar. Cada queda é um aprendizado e eu vou me reerguer pra lutar. Almas são a liberdade em cada passo que eu dou. Apesar de tudo, ainda é você a força que me mostrou. A tempestade pode vir, mas meu coração vai pulsar. Cada queda é um aprendizado. Eu vou me reerguer pra lutar. Almas são a liberdade em cada passo que eu dou. Apesar de tudo, ainda é você a força que me mostrou. Nos secos da dúvida, eu encontro minha voz. E com determinação, eu sigo em frente, sou feroz. Nunca vai se apagar. Apesar de tudo, ainda é você meu destino, meu lugar.